Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Thank God! Live long and prosper. Bem-vindos a Paranerdia, um podcast para nerds. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Até de tatu? De cobre faz mal. Mas que comilão? Não, não, não. Comer, comer. Saudações obesas, prezados ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é mais um episódio do Paranerdia, o podcast para nerds. Neste episódio eu gostaria de falar sobre um dos estereótipos nerds mais difundidos pelo mundo afora, que os nerds são todos um bando de gordos. E já que o assunto é sobre gordo, eu não poderia ter um convidado melhor para este Paranerdia do que Dudu Salles, o âncora, o chefe, o líder da patota do site papodegordo.com.br. E aí, Dudu, como é que você está? Sério que você me chamou pra falar sobre gordo? Eu achei que o assunto hoje era Lost. Sacanagem, velho. A pauta de Lost vai ser num próximo programa. Ah, tá, ok. Por isso não se faz, porque só porque eu sou gordo você me chama pra isso, eu vim aqui enganado. Ouvidos para nerd, eu fui enganado. Se eu soubesse um programa sobre gordo, eu não viria, porque eu não sou gordo, tá? Eu, no máximo, tenho ossos largos e estômago alto. Ossos largos e estômago alto é ótimo. Afinal de contas, você é um gastroplastizado, né? Pois é, eu sou, em teoria, um ex-gordo. Mas, na verdade, eu sou um ex-gordo que continua gordo, então... A gente discute isso depois. Fala um pouco aí sobre o papodegordo.com.br. Ele começou primeiro só como um blog, que era o contrapeso, certo? Isso, pois é. O Papo de Gordo é o... Hoje em dia a gente chama de portal, mas, na verdade, é apenas um blog com várias pessoas que escrevem. Chamar de portal porque fica mais chique, né? Eu sou do portal Papo de Gordo. Quando você fala que você é de um negócio chamado Papo de Gordo, o pessoal já bota um sorrisinho na cara, né? Então, quando você tira um daqui, é de um portal de saúde, parece mais importante. Uhum. Não, o Papo de Gordo veio do blog Contrapeso, que era um blog pessoal meu, foi feito em 2007 pra contar sobre a minha cirurgia de redução do estômago. Aí, dentro desse blog, surgiu o podcast Papo de Gordo, no momento que eu descobri a mídia podcast, eu fiquei, sei lá, apaixonado por isso. Comecei a gravar podcast, por algum motivo desconhecido, o podcast começou a fazer sucesso, até que chegou num ponto que o podcast havia ficado maior do que o blog Contrapeso. E aí o blog Contrapeso morreu e surgiu no lugar dele o Papo de Gordo. Está lá no papodegordo.com.br, com podcasts quinzenais, tirinhas, colunas, receitas, notícias, um bocado de jabá para todos nós. Agora, não saber por que, que o podcast fez sucesso é sacanagem, tá? Vou fingir que você não sabe por que, que o podcast fez sucesso. Porra, é um dos meus podcasts favoritos da blogosfera atualmente. Cara, porque eu vou te ser bem sincero, quando eu hoje começo a escutar os programas antigos, e eu tô fazendo essa maratona, eu tô comentando isso com algumas pessoas, eu paro pra escutar os primeiros programas e é muito ruim, velho, de verdade. É muito, muito, muito ruim. Eu tenho uma vergonha alheia foda dos primeiros programas. Eu não entendo como é que as pessoas ouviram aquilo dali e acharam um potencial pra ficar bom, pra continuar escutando, porque hoje eu reconheço. Hoje a gente faz um programa legal, hoje eu me orgulho do resultado dos programas, entendeu? Mas os primeiros, sei lá, até o 10º, 11º, é uma vergonha alheia foda. Isso sem falar, o primeiro e o segundo são vexatórios. A partir do 5, 6, a gente começa a acertar um formato. Eu acho que do 12 em diante, aí a coisa vai. Mas antes disso, velho, é complicado. Ah, cara, mas Dudu, vamos ser sinceros agora. Que podcast começou já as mil maravilhas? É, isso é verdade. Nenhum. Todo podcast, os primeiros, sei lá, 10 episódios são tentativa e erro, que o cara tá ajustando o negócio. Eu mesmo já tô com nem meia dúzia de paranerdia direito. O pessoal até já tá dizendo que tá ficando legal, que tá bom, e eu não tô achando que tá uma merda ainda. Mas cara, você achar que tá uma merda é um ótimo sinal. Sabe, você vai continuar tentando melhorar sempre. E ter essa visão crítica, assim, eu trouxe sempre legal. Okay. Recomendo. Bom, essa introdução tá muito boa, muito bom, mas vamos parar por aqui, por favor, porque ainda temos a sessão de e-mails, o Curioso Nerds e o Cine Nerd. Daqui a pouco a gente volta com mais papos com o Dudu. Até lá. Antes dos e-mails que recebemos para esse episódio do Paranerdia, vamos a alguns pequenos recadinhos. Antes de mais nada, para aqueles dentre vocês que ouvem o Paranerdia através do feed do iTunes, lembrem-se que esse cast é parte do blog Paranerdia, que vai no endereço www.paranerdia.blogspot.com. Acessem o blog e comentem o que vocês acharam do episódio, além de verem, obviamente, os links relacionados aos temas abordados nesse cast. Outro recadinho, caso você queira mandar um e-mail caprichado, uma bronca ou sugestões para esse seu amigo Nerdmaster, ou mesmo uma mensagem de voz, o endereço do e-mail do Cast para Nerdia é castparanerdia@gmail.com. Outro recadinho, o Paranerdia está participando, como vocês bem já devem saber, do Bolão Podcast BR. Um bolão que está rolando entre os podcasters e os ouvintes também dos podcasts. Se vocês, queridos ouvintes, quiserem participar do bolão, ainda dá tempo de participar. O bolão começou a contar pontos a partir do Jogo do Brasil, do último dia 15, e vocês ainda podem se inscrever. O link para a inscrição e as regras estarão nos links relacionados dessa edição. Ouça agora uma rápida vinheta a respeito desta promoção. A Podosfera Brasileira entra em campo para o Bolão Podcast Brasil e você também pode ser convocado para fazer parte desse time. Venha participar desse Bolão da Copa do Mundo com outros podcasts e ouvintes e adivinhar o placar dos jogos. Entre agora mesmo em www.futefan.com.br para saber mais e comemore com a galera este gol de placa. O primeiro e-mail que nós recebemos foi do, que eu poderia chamar até de meu fã número um, é o Luiz Gustavo, conhecido como Luzerba no Twitter. Ele diz o seguinte: Olá, Nerdmaster. Estive tão atarefado no trabalho que esqueci de mandar e-mail sobre o último Paranerdia. Erro imperdoável para um ouvinte que se autoconsidera fã número um deste cast Paranerds. Evitando repetir o erro, já deixei mensagem nos comentários do post e também envio aqui o e-mail. O tema abordado nesse cast, sem dúvida, remoeu os confins de minha memória e fui lembrando de minhas aventuras como gamer. Não fui um aficionado como você, mas tive momentos mágicos com o game. Tudo começou com um telejogo, depois passei para um Atari 2600, aqui meu primeiro orgulho de gamer, dá fim aos 19 minutos do Pitfall sem morrer e seguindo para o lado correto, que é o lado direito, e não o esquerdo como muitos faziam, pois era mais fácil. Depois veio o Master System e eu odiava o Nintendo, como você bem disse, era quase uma religião. Neste console consegui alguns feitos, como terminar o jogo Alex Kidd em Miracle World, meu jogo favorito, juntamente com o não menos famoso Jogos de Verão. então vieram os consoles de 16 bits e juntei toda a minha mesada durante muito tempo, vendi o Master System e enterei o dinheiro para adquirir o Mega Drive. Aí sim a vida começou a ficar melhor, com gráficos mais interessantes e jogos muito mais legais e clássicos como SWAT, Altered Beast, Sonic, Castle of Illusion, estelando Mickey Mouse, entre muitos outros. De lá em diante, minha vida tomou outros rumos, outras prioridades e fiquei longe dos games por muitos anos. Até no ano passado, quando adquiri o PS3. Aí sim, voltei a viver o maravilhoso mundo do entretenimento de jogos eletrônicos. Adoro jogos em terceira pessoa, God of War, Uncharted, etc. De corrida, como Sega Rally e Fórmula 1, e de lutas, como Street Fighter e Soul Calibur. Sem falar nos vários jogos de Lego. Sou também aficionado por periféricos do PS3 e me divirto muito utilizando jogos interativos com a câmera PlayStation Eye para que comprar o Wii. Continuo contra a Nintendo, percebeu? Para que comprar o Wii? Né? Fazer o quê? O volante Logitech para jogos de corrida e, logicamente, a guitarra para jogar Guitar Hero. Bom, ele fez um adendo depois, eu vou falar agora rapidinho o adendo dele. Meu e-mail foi tão grande que esqueci de comentar algo muito legal, e não sei se você conhece, mas é uma banda que faz versões heavy metal de música dos clássicos de games famosos. O nome da banda é Mega Driver, e o site deles é www.megadriver.com.br. É possível baixar gratuitamente MP3 das versões que eles gravaram. Apesar de não ser um fã de heavy metal, achei muito legal a ideia e o resultado para quem gosta de música de games e quer ouvir a versão saindo direto de uma guitarra fervendo. Abraços, Luiz Gustavo. Então esse foi o e-mail e o adendo do Luiz Gustavo Luzerba do Twitter. O próximo e-mail é de Abraão Lopes. Ele é professor de ciência da computação e mora em Maceió, Rio Grande do Norte. Tem 29 anos. É legal vocês, ouvintes que quiserem mandar um e-mail, seria interessante vocês também mandarem o que, que vocês fazem, a idade, onde vocês moram. Façam como o Abraão, que fez direitinho no e-mail dele. Olá, Nerdmaster. Muito bom o cast Minha Vida de Gamer. Relembrei bons momentos de minha infância. Assim como você, meu primeiro contato com os videogames foi o telejogo que meu pai comprou para ele mesmo jogar. Cara, que coisa absurda. Depois veio um Odyssey e um Top Game VG9000. Aí o cara teve os mesmos videogames que eu, que barato. Com este último eu fazia inveja a todos os meus colegas que tinham o Beat System, Phantom System e outros systems da vida, porque o meu controle tinha turbo. É, isso eu tinha esquecido, cara. O VG9000 era o único dos clones dos Nintendinhos que tinha botão de turbo. Muito bom, muito bem lembrado, Abraão. Tive também um Super NES, a versão Junior, aquilo que vinha com um controle sem jogo. A locadora eu adorava, pois além de alugar o jogo, tinha que alugar outro controle também. Depois me dediquei aos jogos de computador e até agora nunca comprei outro console. Futuramente, pretendo comprar um PlayStation 3, principalmente pelo player de Blu-ray. E para poder aproveitar as dicas que você e o JC dão no outro blog. O outro blog que ele está falando é o blog do JC. Um grande abraço e continue com esse maravilhoso trabalho. Valeu, muito obrigado, Abraão. Sim, porra, foi muito bom saber que mais alguém tinha um passado tão gamer quanto o meu. O próximo e-mail é de Sub7, também conhecido como Neguinho Fudido, do Twitter. Fala, velho nerd, eu sou o Sub7 e sempre tive vontade de comentar os seus casts, mas a preguiça não deixava. Porém, meu chefe não veio hoje e eu escutei o cast no engarrafamento a caminho do trabalho. Uma coisa que me incomoda desde o primeiro cast é que eu sempre falei para média, com a entonação no I, então falava para nerdia. Para nerdia, isso? Ele falava para nerdia? Então eu falava para nerdia. Igual se fala nos dias de hoje, mas está bonito. Para nerdia. É, meu querido, se fala para nerdia. Não é para nerdia, não. Eu, hein? Sobre o e-mail lido no cast passado, concordo que deve ter um cast sobre Star Trek, porém para iniciantes. Estou preparando isso, pode deixar. Eu sempre tive preconceito quanto a Star Trek e eu também quanto as pessoas que falam Star Trek, então a partir de agora eu falarei Jornada nas Estrelas. Eu sempre tive preconceito quanto a Jornada nas Estrelas e nunca cheguei a ter coragem de começar a ver qualquer uma das séries. Agora, com influências de sua pessoa Estou interessado a conhecer este mundo, ou pelo menos tentar ver se o meu preconceito tem fundamentos. Quanto ao assunto do cast, eu me lembro de um vizinho que tinha um videogame que aceitava dois tipos de cartucho, de Master System e de Nintendinho. Meu único contato com o Nintendinho, aliás. Meus videogames foram um Master System 3, com Alex Kidd na memória. Como era isso, era incrível, jogos na memória, era uma coisa realmente incrível. E que meu pai aproveitava mais do que eu, chegando inclusive a ligar na assistência técnica para pedir dicas como passar dos últimos chefes do jogo. E acredito, eles ajudavam, né? O pessoal da Tectoy tinha isso, eles tinham uma linha para pedido de dicas. Aqui perto de casa tinha uma locadora de Master System, o que realmente me fazia feliz. Passado um tempo, troquei o Master System 3 por um Mega Drive 3, com o jogo Sonic 2 na memória, e a locadora aqui perto também trocou os cartuchos de Master System para Mega Drive. Alegria mais um monte de vezes. Nessa época, também tive um Game Boy tijolão, aquele com tela verde que usava 4 pilhas. Outro tempo depois, meu pai fez um rolo com o Mega Drive 3 e o Game Boy e conseguiu um Mega Drive 3 mais Mega CD, que era um Mega Drive com leitor de CD grudado do lado. E depois que eu terminei os 4 discos de jogos que vieram com ele, eu passei pra frente por não ter onde arrumar mais jogos. Quando estourou a febre do Super Nintendo, do qual eu falo, nunca tive os controles normais. Os controles que eu tinha eram aqueles modelos turbo, no formato de controle de Neo Geo. Um deles, inclusive, tinha um analógico de dedão que você encaixava em cima dos direcionais. A maior alegria era que eu tinha uma bazuca do Super Nintendo, tecnologia sem fio, naquela época que era mais do capeta do que citada na chave inversora da antena. Ah, realmente, a bazuca sem fio do Super Nintendo era terrível, porque tinha um trabalho do cacete para fazer aquela bodega funcionar. Posteriormente, me desfiz do Super Nintendo e comprei o novíssimo, naquela época, PlayStation 1, aquele modelo tijolão que era cinza, branco é coisa do PlayStation 1. É verdade, o PlayStation 1, que é Oni, né, que era o mini PlayStation que era branco. O meu não era não, o meu era o cinza tijolão igual o teu, filho, sério. O meu também não era o tijolão cinza, o meu não era branco não. E com isso, infinitos CDs piratas. Logo, quando acabou a febre do PlayStation 1 e veio o PlayStation 2, eu abandonei os videogames. Ano passado, comprei um PC com uma bem poderoso para jogos. Hoje já ultrapassado, mas continua me trazendo muitas alegrias. E há 3 meses, finalmente, comprei um PlayStation 2. Estou imensamente feliz com ele e com os inúmeros jogos que ainda não tinha sequer visto. Confesso que também nunca joguei Final Fantasy e me arrependo disso, e que para mim o PlayStation 3 só quando um filme de Blu-ray custa entre 15 ou 20 reais. Olha que já tá chegando, hein? Ó, fica prometendo assim não, hein? Desculpe o e-mail longo, foi difícil escrever sem emoticons e símbolos de carinhas dando risada ou chorando, mas nessa tentativa, enquanto reli o e-mail, reli bizarramente do jeito que você narra os casts. Bizarro? Eu? Ah tá, obrigado. Parabéns pelo cast e até a próxima. Abraço do seu ouvinte Subservem. Alô, esse é o famoso neguinho fodido do Twitter. O último e-mail que eu recebi, aliás, foi um dos e-mails mais completos e mais bacanas que eu já recebi até hoje, cara. O cidadão que está de parabéns por isso atende pela alcunha de Daniel Gaspari, que no Twitter ele atende por Charlinger, né? Sei lá como pronuncia, cara. Ele tem 27 anos e é de Diadema, São Paulo. Ele diz assim: agradeço desde já por me fazer relembrar dos bons momentos que passei jogando e criando verdadeiras bolhas nos dedos. O que já era o ensinamento de que não há dor, não há recompensa se não tiver dor. A recompensa será realmente muito grande. Lembro quando ganhei meu primeiro videogame, que foi um Atari 2600. Nele passava horas e horas junto com minha irmã e primo, jogando River Raid, Enduro, Esconde-Esconde, Box, Pitfall, Halloween, com direito à trilha sonora do filme e demais clássicos da época. Além de sempre ficar impressionado com meu tio, que sempre conseguia dar checkmate no xadrez do console. Porra, isso aí é realmente um feito. Passado para a nova era, migrei para o Master System, e não por ter preferência pela marca, e sim por meu vizinho ter adquirido o Nintendinho. Assim tínhamos duas plataformas distintas para jogar. Eu falava, isso não existia briga, mas na verdade é porque as galera queriam mais era jogar tudo mesmo. Isso é que é a verdade. Lembro que fazíamos campeonatos de Fórmula 1. E além de passar muito tempo jogando Sonic, jogos de verão, Street of Rage, Crush, Super Fun House, Mônica no Castelo do Dragão. Sim, crianças, Mônica no Castelo do Dragão. O Daniel me mandou, inclusive, imagens desse jogo, que era uma versão do jogo Wonder Boy, acho que o Wonder Boy 2 ou Wonder Boy 3, mas com a Mônica no lugar do boneco. Eu vou deixar a figura aqui no post para vocês verem como é que é bizarro esse negócio. No 16 bits, novamente fui para o lado Sega da força. Da força foi minha conta. Enquanto meu primo e vizinhos novamente foram para a Nintendo. Como na época não tinha dinheiro para comprar o console original, recorri ao genérico Mega Vision da Dynacon. Com ele jogava muito bem Carmen Sandiego, FIFA, Earthworm Jim, Cool Spot, o personagem era uma bolinha vermelha do extinto refrigerante 7-Up, Booger Man, que ficava tirando catotas do nariz e arrotos para derrotar os inimigos, e peidos extrafortes abastecidos pelas pimentas para poder voar. Toad and Earl, simpáticos alienígenas do planeta Funkatron, que em busca de pedaços da sua nave que caiu no planeta Terra após jogar com um asteroide. Daniel, inclusive, mandou também imagens do Boogerman e do Toadian, que estarão no post desse para nerd. Infelizmente, não tive um PlayStation. Mas todo fim de semana eu estava com meu primo para podermos zerar Resident Evil, Final Fantasy, além das disputas de Street Fighter International Superstar Soccer, Tekken, Soul Calibur, e na vizinhança ficávamos no Nintendo 64, jogando 007 GoldenEye, o único jogo de 64 que ficava no console, além de ter jogado algumas vezes o desastre do console Jaguar com seu controle de 26 botões e o Dreamcast. Já no PlayStation 2 já não havia mais as reuniões entre amigos. Parti então para jogos do estilo aventuração, como God of War, Devil May Cry, Punisher e GTA. No momento estou com meu Xbox 360, que recomendo pelo Gears of War, mas me coçando para retornar à plataforma sonista, principalmente para poder entrar de uma vez por todas no mundo do Raio Azul. Além desses e-mails, eu também recebi comentários de várias pessoas, como o Pirica666, Thiago SB, que foi o vencedor da promoção da Caixa do Roma, e Carlos Sombraes. Bom, e-mails lidos, recadinhos dados, vamos agora ao Cine Nerd e ao Curioso Nerd. Vamos lá. Curioso e Nerds. Um garoto vai à escola, incapaz de aprender. Para o Curioso e Nerds, deste Paranerdia, eu gostaria de falar a respeito de um mal terrível que acomete principalmente os gordinhos, chamado o efeito sanfona. E o que seria isso? O efeito sanfona, também conhecido como efeito ioiô, é a repetida perda e ganho de peso como resultado das dietas para emagrecer. O efeito sanfona pode variar de pequena perda e recuperação de peso, de 2 a 4,5 quilos por ciclo, até grandes quantidades, de chego até 22 quilos ou mais por ciclo. Alguns estudos relacionam o efeito sanfona a alguns riscos para a saúde. Para evitar esses riscos potenciais, a maioria dos especialistas recomenda que os adultos obesos adotem hábitos de alimentação saudável e atividade física regular para manter um peso saudável por toda a sua vida. Os adultos não obesos também devem tentar manter o peso através de uma alimentação saudável e atividade física regular. Sanfona serve para todo mundo. Acredite, é verdade. Cine Nerd. No Cine Nerd deste Paranerdia, eu gostaria de recomendar o filme Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo, filme baseado no jogo Prince of Persia, um jogo que eu sempre fui muito viciado. O filme é muito bom e para aqueles de vocês como eu são fãs desse clássico da época do PC, podem assistir sem medo que Prince of Persia, As Areias do Tempo é um ótimo filme. Eu recomendo. Estamos de volta! Bom, Dudu, agora vamos começar a papear a respeito de como é ser nerd e como é ser gordo. Eu falo da parte nerd e você fala da parte gorda, pode ser? Porra, peraí, eu sou nerd também e você também é gordo, como assim? Quem disse que eu sou gordo? Você não é gordo? O Nerd Master não é gordo, cara... Eu não sou... Ah, eu... Meus sonhos se acabaram, sabe? Você destruiu uma imagem mental que eu tinha do que seria um Nerd Master, sacou? 103 quilos é gordo? Passou do 100, você tá no lucro, velho, já era. Agora, tô falando sério, uma coisa que é séria, sem gozação agora, eu já fui muito mais gordo, cara. Eu já pesei 133 quilos. Curiosamente, é o meu peso atual. É, mas esse foi o meu peso da época que eu tava com um problema sério de saúde. Mas a gente fala quando a gente começar com um papo clínico. Eu sou gordo, tá bom, eu admito, eu sou gordo. Eu sou gordinho. Ah. Sou gordinho. Eu não sou gordaço, mas sou um gordinho. Um gordinho iê-iê. Sou um gordinho iê-iê. Você não é um besossauro, é um gordinho iê-iê. Beleza. Vamos a uma primeira, um primeiro estereótipo. Todo nerd é muito gordo ou muito magro? Porque, por exemplo, você falou, poxa, você acabou de destruir a imagem que eu tinha do Nerd Master. Porque, realmente, todo mundo acha que nerd ou é muito gordo ou é um magrelo de palito? Eu acho que essa imagem foi criada basicamente por conta de duas coisas. Um, aqueles clássicos filmes A Vingança dos Nerds, em que os nerds eram todos aqueles magrelos com óculos fundo de garrafa. Sim. E o outro, o personagem do Simpsons lá, o cara do... Comic Book Guy. Comic Book Guy, que é o nerd gordo. Uhum. A imagem que eu sempre faço de um nerd, ou é um cara muito gordo, tipo Comic Book Guy, ou é um cara muito magro. Eu sei que existem meio-termos, eu conheço vários são meio-termos, mas eu sempre fico entre esses dois, entendeu? É estereótipo mesmo, talvez porque... A gente costuma associar que a pessoa que é muito, muito gordo ou muito magro, ou que o nerd como um todo, ele acaba sendo muito gordo ou muito magro, porque ele tá fora dos padrões. E como nerds são pessoas, em teoria, fora dos padrões, não se encaixam direito na sociedade, então isso ficaria também demonstrado fisicamente, vamos dizer assim. Sim, isso vai ao encontro, inclusive, da história de que a palavra nerd não está necessariamente associada a estudiosos. A palavra nerd nos Estados Unidos, eu já comentei isso nos outros Paranerdias, é um xingamento, é uma forma da pessoa dizer que aquele cara é um loser, é um fora dos padrões mesmo. Então ser nerd é ser fora do padrão. E o cara muito gordo e o cara muito magro, como você acabou de falar, são fora do padrão da sociedade normal, vamos assim dizer. Com certeza. E eu acho muito curioso, eu sei que todo mundo vive comentando sobre isso, como hoje ser nerd tá na moda. Uhum. Tá mesmo na moda. Sim. As pessoas da minha geração que eram nerds não tinham orgulho de dizer, ah, eu sou nerd. Primeiro porque as pessoas da tua e da geração, que também é a minha geração, não eram nerds, eram CDFs. Pois é, a expressão era essa, né? É. A gente passou a ser chamado de nerd só mesmo depois do filme lá, da Vingança dos Nerds, que... Sim. Aí juntou tudo isso. A galera da nossa geração era chamado de CDF, uhum, de Caxias também. Teve uma... Sim. Época que os nerds da minha turma eram conhecidos como crânios, o cara era um crânio. Nunca entendi necessariamente porquê, eu acho que tinha alguma relação com aquele seriado Trovão Azul, era Águia de Aço, não sei, que o nerd lá tinha um apelido de crânio, um negócio... Sim. Desse assim. E acabou que a expressão nerd também chegou aqui com carga negativa, mas isso foi mudando. Eu só não sei se lá nos Estados Unidos, ainda hoje, eles veem os nerds também nessa coisa que tá na moda como aqui no Brasil, se lá continua tendo essa carga negativa. Porque eu sei que os geeks não, geek é chique, mas nerd eu não tenho essa certeza mais. Quando a gente para pra imaginar, até mesmo os modelos americanos, assim, o nerd é o Bill Gates naquela visão, sei lá, naquela imagem mais escrota dele, com óculos fundo de garrafa e todo mal vestido. Enquanto que o Geek é o Steve Jobs, todo descolado, todo arrumadinho, entendeu? Sim. Então não sei se lá fora também nerd tá tão na moda quanto tá aqui no Brasil. Pelo que eu sei, pelo que eu pesquiso a respeito, afinal de contas é, vamos dizer, o meu mundo, né? O nerd continua sendo lá fora o xingamento. Tanto que a palavra geek foi criada justamente para que a pessoa se ache nerd sem se chamar nerd. Acho engraçado que eu lembro que eu sempre li gibi de super-herói, sempre, a vida toda. Se eu parar pra lembrar aqui, desde a época da escola, com toda certeza. Uhum. E naquela época, eu não vou dizer que eu tinha vergonha de ler, mas eu não levava meus gibis pra escola, por exemplo. Porque se eu levasse gibi pra escola, corria o risco de ter sempre algum babaca pra ficar enchendo meu saco com isso. Ou pior ainda, correr o risco de algum babaca pegar e rasgar a tua revista de sacanagem, né? Isso era mais difícil, como eu sempre fui o grande gorro da sala, se isso acontecesse eu metia porrada nas pessoas, entendeu? Tá, entendi. Era mais pra encher o saco mesmo, assim. Já quando eu tava aqui há, sei lá, 4 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a ensinar na faculdade aqui em Salvador, várias vezes eu ia pra faculdade, eu ia de ônibus pra faculdade e ia ali no gibi. Uhum. Eu, um homem adulto com mais de 30 anos de idade, barba na cara, sentado no ônibus lendo gibi, eu não tava nem aí pra isso. E qual é o problema? Ficava na faculdade, meus alunos fazendo prova e eu sentado lá numa boa lendo gibi sem nem esquentar com nada disso. Coisa que certamente eu não faria quando era mais novo por ter esse receio, assim. Eu acho que também junta a questão de você ligar o foda-se um pouco depois da idade, eu não sei. Mas eu vejo que hoje a galera se orgulha, dizer, não, eu leio quadrinhos, eu vejo gibi, ah, você viu o filme do Homem de Ferro? São pessoas que não têm noção nenhuma, que nunca acompanharam os personagens, mas como agora isso tudo é pop, aí é legal. Bom, por um lado eu agradeço muito por esses assuntos terem virado pop, porque, vamos dizer, liberou um pouco a nerdice das pessoas, talvez até de repente no futuro utópico as pessoas não sacaneiem tanto os nerds quanto sacaneavam antigamente. É porque hoje, eu acho que a parte nerd que é mais aceita, digamos assim, essa galera que curte quadrinhos, que curte games, que curte seriados de TV. A parte nerd científica, sei lá, de estudar, de quebrar a cabeça, de ser bom com matemática, física, eu acho que essa parte nerd ainda deve sofrer muito preconceito. Sim. Eu imagino. Tá aí o Big Bang Theory que não nos deixa mentir, né? É, aliás, isso é uma coisa que vai ser um tópico bom para um futuro para nerd, a série The Big Bang Theory, porque tem muita gente por aí, inclusive você deve conhecer do @msalles do Twitter, que ele colocou um texto na internet dizendo que o Big Bang Theory não é nerd porcaria nenhuma. Se não é nerd, então nossos conceitos de nerd são muito diferentes. É, ele chama o The Big Bang Theory de pseudo-nerd, ou nerd de boutique. Mas deixa pra lá, isso é assunto pra uma outra situação. Bom, já que entramos no assunto aparência, né, preconceitos por conta da aparência, tal coisa, você acha que realmente os nerds ligam foda-se pra aparência, ou eles, ou tem nerd que se preocupa com isso? Hoje eu acho que tem, antigamente acredito que não. É porque vai naquilo, né, como o nerd já tá muito mais preocupado como um todo em vivenciar aquele universo dele, seja esse universo de quadrinho, de cinema, de séries, ou, sei lá, de ciência, de matemática, ele não se preocupa tanto assim com essa questão de roupa, tá? De cortar cabelo, de arrumar barba. Cara, eu sou casado, eu tenho mulher e eu fico, por vezes, um mês e meio sem fazer barba, que eu esqueço, sabe? Que eu uso barba, eu tenho aquela máquina pra parar a barba, assim, mas eu esqueço, desencano, não tô tão preocupado com isso. Só quando eu preciso estar num ambiente que eu tenho que estar, sei lá, formalmente apresentado, que eu dou um jeito nisso. Agora eu te garanto que meu computador tem que estar funcionando o tempo inteiro, senão eu fico agoniado logo. Que as minhas séries estão sempre em dia, que eu vou assistir os filmes que eu quero ver no cinema. Aquela coisa de você colocar prioridades. Eu acho, claro, que pros nerds como um todo, a aparência nunca foi uma prioridade. Uma coisa que eu tenho que te confessar, e já pra te ajudar também a fazer a imagem mental do Nerd Master, eu uso cavanhaque. Aí você pensa, poxa, legal, ele usa cavanhaque, por quê? Porque você gosta de cavanhaque? Não, por preguiça de fazer a barba mesmo. Porque fazer a barba é um negócio muito, muito, muito chato. Oh. Eu passei a usar barba porque eu não curtia fazer ela direto e agora eu não consigo mais ficar sem. Aí, mas é muito comum, no meu caso, você diz que fica às vezes um mês sem fazer a barba, mas eu às vezes fico sem um mês inteiro, fico pelo menos uma semana, com certeza, eu fico sem fazer a parte da lateral da barba, né? Que já que eu tenho cavanhaque, eu tenho que fazer pelo menos as laterais, né, costeletas, parte assim da bochecha, mas eu desencano de vez em quando, passo uma semana inteira sem essa parte por fazer. E só quando o chefe reclama, que é isso, cara, tu não vai fazer barba não, é que depois do dia seguinte eu vou e faço. Não, é engraçado porque usa barba no rosto inteiro, mas tem que, em teoria, fazer aquela parte de arrumar embaixo, aqui no pescoço, né? E ali na maçã do rosto. Essa parte eu acho que eu não faço há pelo menos uns 4 meses. Agora, como eu tenho máquina pra parar a barba, é isso que de vez em quando eu faço, pra debaixar a barba inteira, deixar ela toda por uma. Mas isso eu fico um mês e meio direto sem fazer, porque, de novo, eu não me preocupo. Roupa, cara, essa neurose que as pessoas têm, especialmente mulheres, tá? Sem querer ser preconceituoso, mas que mulher realmente se preocupa mais com isso. Claro. De roupa que combina, de não repetir roupa, coisas assim. Cara, eu não tenho nada disso, sacou? Então eu saio com a camisa de uma cor, a calça de outro, tênis que não tem nada a ver, eu não tô nem aí. Mas não tô nem aí de verdade. Eu comprei um tênis, acho que uns 2 anos atrás, em São Paulo, que é um tênis com amortecedor na altura do calcanhar, pra questão de equilíbrio, pra forçar menos a coluna e tal. Sim. Eu gostei tanto desse tênis que eu uso ele pra tudo, sacou? Então, assim, tem 2 anos que eu só uso esse tênis pra qualquer lugar que eu vá, a não ser que seja uma festa chique que envolva, sei lá, um casamento, formatura, que eu tenho aqui com sapato social, o resto do tempo eu tô com esse tênis. E é claro que esse tênis não combina com tudo que eu visto, mas eu não tô nem aí, sacou? Eu tô com esse tênis e ponto final, acabou, não me preocupo com essas coisas. Fora a roupa de trabalho, né, que aí é um uniforme, eu tenho que vestir pela aparência que a empresa manda, quando é pra eu me vestir pra ir pra algum lugar, cara, eu tô mais ou menos naquela base do me jogo dentro do armário e do jeito que sair tá bom. Sabe? Eu sempre apelo pra roupa mais confortável, sempre. Sim, isso é uma coisa que aí eu tenho que concordar contigo, aquela história de que mulheres se preocupam com isso, combina com aquilo, que combina com aquele outro. Cara, eu compro roupa, eu compro sapato, principalmente quando ele me é confortável. Eu não compro sapato porque é bonito, porque combina com sei lá o que, sei lá das quantas. Eu não sou metrosexual. Cara, a mesma coisa comigo. Agora sim, tem roupas, sei lá, que eu acho que todo nerd precisa ter. E isso é complicado eu conseguir, por exemplo. A única, sei lá, a única vaidade que eu teria com minha aparência é de ter umas roupas de temática nerd, que não é algo fácil pra encontrar. Quando eu estive em São Paulo, agora em janeiro desse ano, que eu tava lá na Campus Party, eu fui na Galeria do Rock e fui comprar várias camisas, assim, de referência nerd. Que inveja. Ah, que inveja. Puta, recomendo, assim. É, o problema é que vai ser ruim de eu conseguir ir pra São Paulo, mas tudo bem, do Rio de Janeiro. Ah, mas deve ter no Rio de Janeiro algum lugar que fez isso. Eu vou caçar. Qualquer coisa eu compro na Nerd Store. Tchim, tchim. Ah, o Jabá. Mas assim, aí peguei comprei uma camisa do Poderoso Chefão, camisa do Mussum Forever, então, assim, coisas que eu acho legal e que não é algo que encontraria em lojas comuns. Agora também não são roupas que você pode necessariamente usar por aí que as pessoas vão entender. Eu tenho uma camisa do Jovem Nerd, né, que é aquele do protocolo Blue Hand do zumbis, do zumbi. Sim. Eu adoro aquela camisa e a coisa que eu acho mais divertida é usar aquela camisa pra ir no shopping no sábado, no domingo e ver a reação das pessoas olhando pra camisa sem entender. Eu usei essa camisa justamente do protocolo Brand, naquela do Como Matar o Zumbi, numa Zumbi Walking. Pô, muito legal, aí você tava no pinto certo. Cara, e foi fantástico, a galera, cara, foi ao delírio, porque eu fui, imagina a cena, eu fui de cientista da Umbrella, ou seja, um jaleco branco, essa camiseta por baixo do jaleco, calça... No... Oreva também, acho que era uma calça jeans, não importa. E óculos daquele tipo Google, né? Aquele óculos de cientista, enfiado no meio da testa. Aí, pô, e uma pranchetona, um vidrinho. Eu peguei um frasco, botei uma aguinha colorida azul pra parecer que era o T-Vírus. Cara, eu fui uma sensação na galera. Claro que a galera que veio de zumbi. Qual era o principal, vamos dizer, o principal objetivo daquela galera? Me transformar em zumbi, porque no começo da brincadeira eu tava limpinho, eu era um cientista normal. Só pra tu saber, no final eu era um cientista zumbi, porque ninguém me deixou em paz. Cara, Nerd Master, você é muito nerd, puta que pariu. Muito obrigado. Você já teve dificuldades por conta da aparência? Porque você já falou que desde moleque era o gordo, né? Era o maiorzão da turma. Você já teve dificuldades por causa disso? Depende de que tipo de dificuldade você tá falando. Dificuldade social, física... Social, física, qualquer uma. Qualquer tipo de dificuldade por causa da aparência. Assim, dificuldade quando é criança, quando você é gordo, existem várias, né? Desde, tá, ser o último a ser escolhido num time de futebol, ou não conseguir fazer tudo nas aulas de educação física, e aí, obviamente, com isso, rolarem várias piadinhas e tal. Normalmente, acho que eu não tive muita complicação com isso na minha turma de escola, pelo menos no primeiro momento, porque era uma turma pequena e todo mundo se conhecia há muito tempo. Agora, por exemplo, dificuldade para conseguir roupa de uniforme para a escola era sempre uma complicação a cada ano, novo ano, para conseguir camisas que coubessem em mim. Mais de uma vez rolou de ter de comprar uma camisa, encomendar uma camisa fora, e aí só chegar lá e e costurar o escuro da escola. Isso aconteceu comigo mais de uma vez, assim. Sim. Que não era necessariamente fácil de encontrar. Você já chegou a comprar camisa de adulto pra poder se vestir, nesse caso, não? Cara, desde sempre, desde quando eu era criança, que as minhas calças eram sempre calças de adulto pra caber em mim. Era aquela coisa, como a calça era de adulto pra fechar na cintura, então ela sobrava um bocado de pano embaixo. Então tinha que fazer bainha, porque não dava nem pra usar aquela coisa assim. Se você deixasse que o tanto de calça que sobrava, dava pra você dobrar até o joelho, entendeu? Falando em época de escola, você chegou a sofrer bullying? É, olha, como eu tive uma turma, como eu comentei, que era muito pequena, a gente, desde a alfabetização, provavelmente primeira série, todo mundo era da mesma turma, era uma coisa relativamente mais tranquila, então não rolava muito bullying, não. Todo mundo se conhecia há muito tempo, meio que se respeitava e tal. Teve só um ano específico que apareceu um cara na sala, eu já comentei isso no Papo de Gordo uma vez, porque assim, eu estudava na escola particular, e aí naquele ano teve greve, e vários estudantes de escola pública foram pra essa minha escola, talvez pra não perder o ano, algo do tipo. E teve um cara específico, que era um magrelinho, um chato pra cacete, que ele devia ser o bambambam da escola dele, e quando ele caiu na minha escola, ele viu lá o gordo e começou a me sacanear. E como crianças são muito cruéis, né, todos os meus, abre aspas, amigos, fecha aspas, vendo que eu estava sendo sacaneado, em vez de ficar do meu lado e me defender, simplesmente me sacaneavam junto com o cara. Mas sacaneado estilo Loki contra Hurley? Cara, era... as clássicas de gordo, de rolha de poço, saco de banha, essas coisas assim, de sacanear porque eu sou gordo mesmo, entendeu? Fazer várias e várias piadinhas de gordo. E como ele era magrelo e eu era gordo, então ele falava esse tipo de coisa e ele corria. Então não tinha jamais como alcançá-lo. Até que teve uma vez que ele inventou de ficar sacaneando e que quis brigar. Falou, tirou no onda realmente de que ia brigar comigo. Eu não sei se nesse momento foi porque eu comecei a fazer mind games nele, provocando ele, dizendo que ele só falava essa porra, mas não tinha coragem de enfrentar. Não sei se eu não me lembro, faz muito tempo isso, eu tava na quinta ou na sexta série. O fato é que ele resolveu que queria brigar comigo. E aí ele foi brigar comigo, eu dei um tapa, ele caiu no chão chorando, e desse dia em diante ninguém nunca mais me sacaneou na escola, entendeu? Foi. Ah, tá. Foi o meu jeito de lidar com a situação. Então, em vez de sofrer bullying, você praticou bullying. Eu sofri bullying, só que eu resolvi o bullying do jeito mais... sei lá. Do jeito John Locke de resolver. É. Pode ser. Do jeito Jack Bauer de resolver o bullying. Pé na porta e tapa na cara. Foi a única vez que eu briguei em toda a minha vida, nunca briguei depois disso. Que bom. A única vez que eu briguei na escola, apanhei que nem um condenado. Por isso tinha vantagem de eu ser grande, né? Não, mas eu era grande também, cara. Eu era gordo. Eu não era grande em altura, mas eu era gordo. Mas eu não sei se era por conta disso. A galera ficava me esculhambando. Eu tinha apelidos, cara, que eram realmente apavorantes. Não sei se tu... Não, porque tu é da época, é. Mas tu lembra de um desenho do Gasparzinho, que era o Gasparzinho no espaço, que era o Gasparzinho e o Assombroso? Sim, que sim. Que o Assombroso era um fantasma de nariz vermelho grandão, que era o... acho que era o Orlando Drummond que fazia a dublagem dele. Lembra disso? Sim. E vendo o que que me chamavam na escola? Assombroso? Com certeza. É um bom apelido, pô. Lindo, maravilhoso. Eu achava fantástico. Eu morria de dar risada desse apelido. Era uma coisa realmente que... Eu só parei de receber apelido quando eu peguei na minha cabeça e liguei a tecla do foda-se. É sempre assim, cara. Isso é uma dica pra vocês, tá, meus queridos? Vocês querem que as galera pare de encher teu saco com apelido? Ligue o foda-se e seja feliz Então você vai ver que as galeras param de se incomodar com o apelido, que os caras param com o apelido. É assim, é simples assim. Pode parecer piada, mas funciona assim. Depois dessa história lá da escola que eu comentei, a minha turma não rolou mais problema nenhum sobre isso, mas ainda em Amargosa rolavam eventuais piadas sobre isso, mas eu tava nesse esquema assim, que eu tinha desencanado. Uhum. Tanto é que a outra, a única vez em que eu poderia ter brigado, mas não briguei, já foi alguns anos depois. Eu tava visitando um primo meu na cidade dele, não era mais em Amargosa. Uhum. E aí a gente tava voltando pra casa depois de ter ido, sei lá, na banca comprar gibi, um negócio desse. E aí tinha uns meninos da rua dele e começaram a me chamar de gordo. Mas eu já tava naquela coisa que eu desencano, eu abstraio e passo reto que não é comigo. E aí esse meu primo disse que era pra ir pra casa, que ele iria conversar um negócio pessoal, que já ia. Beleza, fui pra casa. Depois ele chegou em casa todo arrebentado, sangrando com... sei lá, com o rosto arranhado e tal, que ele caiu na porrada com os caras, porque os caras me chamaram de gordo, entendeu? Quer dizer, ele comprou tua briga. Ele comprou a minha briga. E ele comprou a minha briga sozinho, não foi nem coisa assim, vamos ali encher aqueles caras de porrada. Ele comprou a minha briga sozinho. Quer dizer, além de tudo, é masoquista ele. Não. Ele era meu primo mais velho, ele me defendeu. Gente, bom, não falo mal de Beto Bill, não. Beto Bill foi foda. Botou pra foder sempre naqueles moleques. Então tá bom. Beto Bill, um beijo no teu coração. Do coração. Eu te conheço, mas um beijo pra você também, viu? Ganhou meu respeito, tá, Beto? Você é masoquista, mas eu gosto de você. Não, pior que você sabe que é, cara, muitas dessas pessoas de escola que ficam fazendo bullying, que ficam provocando o outro, na verdade eles são tão medrosos quanto. A diferença é que eles simplesmente... te sacaneiam porque te veem como mais fraco. Se eles pararem de te ver como mais fraco, eles ficam com medo de você. Uhum, com certeza. O que aconteceu comigo na escola naquela vez lá, que eu dei porrada no cara, não foi assim, do nada eu dei porrada no cara. Eu passei 6 meses, mais ou menos, com ele me sacaneando, e eu fiquei, sei lá, sofrendo, passando raiva nesses 6 meses. É que teve um momento que eu perdi a paciência. Uhum. E eu dei porrada nele, naquele momento eu me tornei o forte, ele se tornou o fraco. Então sempre que ele sequer ameaçava tentar fazer piadinhas com isso, eu virava pra ele e falei, você quer apanhar de novo? E aí ele já se tornava o fraco da relação outra vez. E aí todo mundo já sacaneava com ele. E por aí vai. Crianças são muito cruéis. Não dá. É só mostrar quem é o macho alfa na história. É isso aí. Eu tenho pra mim que o pessoal que pratica bullying é que eles praticam o estilo John Candy de ser, né? Eles enchem teu saco porque eles só querem um amigo. Um amigo. Outra piada de papo de gordo. Assistam Papo de Gordo, vocês vão entender a piada do John Candy. É Papo de Gordo 41A, não é? Que é o do John Candy? Isso. Assistam Papo de Gordo 41A. Tchim! Ser gordo causa problemas... não só no meio social, cultural, econômico, financeiro, sexual, mas também nos... mas também tem problemas clínicos causados por ser gordo, principalmente se o cara tiver na tal da obesidade mórbida. Pra quem não sabe, Dudu, por favor, explica pra galera o que é obesidade mórbida. Fala o seguinte, existe um troço chamado IMC, que é o índice de massa corporal ou corpórea que cada um tem, que é feito um cálculo pegando o seu peso e dividindo pela sua altura ao quadrado. Uhum. Se você passa de um determinado valor, você se torna obeso. Acho que a partir dos 28, 30, você se torna obeso. Uhum. E chega num determinado momento, a partir dos 40, que você já vira obeso mórbido, ou obeso nível grau 3. A expressão de obeso mórbido é porque você tá naquela coisa assim que... o seu peso se torna realmente um risco para sua vida. Uhum. Eu cheguei nessa fase. 3 anos atrás, até 2010, 3 anos atrás, final de 2007, quando eu tava me preparando para fazer a minha cirurgia de redução do estômago, eu tava com 176 quilos. Foi o mais pesado assim, que eu já fiquei em toda a minha vida. Cacilda! Tá achando que você era gordo? Você não era nada. Depois a gente conta, vou contar essa história daqui a pouco, mas eu achava que eu era gordo. Então, você é um cidadão que sofreu a famosa gastroplastia. Ô, nominhozinho, filha da mãe pra falar. Explica pra galera o que é gastroplastia. Tem que falar devagar, senão não vai. Gastroplastia. O que é isso, Dudu? É basicamente pegar seu estômago e arrancar fora. Não. Não é nada tão... O lance da gastroplastia é um recurso que se popularizou muito nos últimos anos. No início era uma cirurgia, acho que muito mais arriscada do que é hoje em dia. Hoje já fazem uma coisa meio assim de produção em escala. Uhum. Até que a recuperação é muito mais rápida do que como foi na minha época, como foi há 5 anos atrás, as primeiras pessoas que eu conheço que fizeram a operação. E o conceito simples é, o seu estômago ele é dividido em dois, fica uma parte muito pequena que você continua utilizando, e fica uma outra parte que, até onde eu saiba, fica solta na sua barriga, eles não retiram, ele continua lá para ficar produzindo o suco gástrico, no caso. Tá. Eu estava perguntando o que, que eles iam fazer com esse pedaço. Eu pensei, eles não tiram fora esse pedaço, não? A partir desse ponto, o seu intestino ele fica ligado nos dois estômagos. Uhum. O início do seu intestino fica ligado nesse estômagozinho menor, que é o seu estômago utilizável depois da cirurgia. E, sei lá, 1,5 metros, 2 metros para baixo, fica ligado o seu estômago maior, que hoje em dia a única função é produzir suco gástrico. Então, sim, você, quando começa a comer, o seu estômago pequeno ele não produz suco gástrico bastante para digerir. Uhum. Cabe que a sua digestão acontece também dentro do intestino. Então, você come no estômago normal, na hora que ele enche, ele é um espaço pequeno, então não cabe muita coisa. Por isso, necessariamente, você já acaba comendo menos, não dá para prever isso. E o alimento que cai no teu estômago, perdão, cai no teu intestino, aquilo que não foi digerido ainda, lá para 1,5 metros para baixo ainda tem mais o suco gástrico vindo do estômago grande. Sim, a cirurgia ela é não absortiva e tem uma outra expressão que eu esqueci para isso agora. É, bom, enfim, o fato é que quando você faz isso você absorve menos, então por isso você engorda menos. Sim. E você não consegue comer menos, ela é restritiva, você não consegue comer mais, então você acaba emagrecendo também necessariamente por isso. Teoricamente você acaba emagrecendo, né, seu Dudu Salles? Cara, no primeiro momento você emagrece de qualquer jeito, quer você queira, quer não, porque você não consegue mesmo comer. Só depois de um tempo, quando você vai, quando passa aquele efeito inicial, você pode descobrir no manhas e tal, e pode acabar por recordar. Pelo primeiro momento, não tem escapatória, bicho. É. Parta do princípio que o teu estômago fica com a capacidade equivalente à de 200 ml. Assim, é um copo, saca aqueles copos plásticos? Eu gosto daquele. Sim. No caso, você saiu de 170 e 6, né? Pra... 122 foi o mais baixo que eu fiquei. Agora eu tô com 133, 134, por aí. Caramba, 134 foi o meu peso máximo, cara. Pra você ver como são as referências. Caramba. Falando nisso, então a gastroplastia praticamente transformou num, como você disser, sacanagem, num meio bovino. É, porque o bovino tem 4 estômagos, você tem 2. É lógico a definição, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu te autorizo a usar, você agora é um meio bovino. Meio bovino, ok. O problema é que meio bovino tem chip, eu não gostei dessa correlação. Pensando bem, não, eu não vou usar essa relação. Ou você pode ser um bucentauro. Bucentauro já é um troço mais interessante, até porque é um novo, sim, né? Enfim. Mas eu acho que minha mulher não gostaria de saber que eu sou um bucentauro. Oi, amor, eu estou vestido de bucentauro hoje. Oi? Falando em problemas gástricos, né, problemas de obesidade, eu, como acabei de falar, já tive 133 quilos. Hoje eu consegui estabilizar nos 103, 104 em média. Mas isso por quê? Porque eu tenho uma coisinha muito chata em minha vida chamada hipoglicemia. Já ouviste falar disso? Açúcar alto. Não, ao contrário, açúcar baixo. Açúcar baixo. Ah, é hiperglicemia alta. Hiperglicemia, que acaba que acaba chegando na diabetes. Na diabetes, é o açúcar alto. Eu sou o contrário, eu sou açúcar baixo. Mas o meu problema é pior ainda, porque é hipoglicemia genética. Então eu não consigo, não vou me ver livre disso nunca na minha vida. Aí o que que acontece? Um hipoglicêmico é aquele cidadão que é obrigado a comer doce, certo? Errado. Errado. Aí esse é um erro que muita gente comete. Eu não sou obrigado a comer doce, é que eu tenho que ingerir mais glicídios do que uma pessoa normal. Isso acaba fazendo com que eu ingira mais doces do que uma pessoa normal. Mas se eu ficar exagerando muito, meu colesterol vai para a China, entendeu? Então a minha educação alimentar, né, minha dieta, tem que ser rigorosa pra cacete, Eduardo. Você não queira saber como é que é o meu dia a dia de comer, porque é uma coisa de louco, cara. Explica aí, como é que funciona isso? Você tem de comer mais doce, mas você não pode comer mais doce? Qual é a lógica, então? Como é que funciona isso? Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho que sempre estar, tipo, com uma balinha no bolso. Porque se minha glicemia cair muito, muito, a ponto de eu, por exemplo, desmaiar, que já aconteceu, de eu desmaiar em sala de aula e pagar mico na frente dos alunos, olha que beleza, o que que acontece? Eu tenho que repor. Aí eu repor é com doce. Mas nas refeições, tal e coisa, eu tenho que comer coisas que contenham glicídios, mas que não sejam necessariamente doces. Aí vai, sei lá, batata, macarrão, para poder aumentar carboidrato, e carboidrato depois virar glicídio no estômago. Eu não sei como é que funciona, só meu médico que sabe, eu até hoje não quis saber, nem quero saber como é que isso funciona. Então, quer dizer, eu tenho que controlar através da comida a criação de glicídios no meu organismo. Será que dá para compreender isso? Mas aí fica todo mundo achando, ah, então toma uma balinha, toma um chocolatinho, toma um negócio. Mas não é isso, gente, não é. Não adianta ficar dando chocolate na minha boca quando eu tiver de... Foi, por exemplo, eu já desmaiei, não uma, mas já duas vezes em sala de aula. Uma, inclusive, foi um desmaio bonito. Foi daquele que eu estava falando na sala de aula, conversando, explicando a matéria para os alunos. De repente, não mais que de repente, meu mundo caiu. Literalmente. Eu só acordei, tipo, uns 10 minutos depois, com alguém dando tapas na minha cara. E sabe o que é o pior qual foi o pior nessa situação, Dudu? Os alunos acharam que era sacanagem. Acharam que eu tava me fazendo encenação. Não, é porque eu sou um professor, vamos assim dizer, engraçado. Eu sou um professor que acho que as minhas aulas têm que ser divertidas pra galera poder absorver de maneira mais indolor o conteúdo por mim introduzido. Ui. Mas o que que acontece? Por conta desse meu jeito engraçadinho de fazer aula, quando eu desmaiei, a galera pensou, não, é brincadeira, deixa ele. Depois eu fiquei sabendo disso, que eles acharam que era brincadeira, é mole. Eu desmaiado no meio da sala, os caras achando que era sacanagem. Que coisa horrível. Sensacional. Maravilhoso. Imagina se eu tivesse tido um ataque cardíaco, eu tinha morrido. A futura referência é avisa para os alunos que você jamais vai fingir desmaio, tá? Que se acontecer, é sério, é de verdade. Boa, vou anotar isso. Nota mental, avisar aos alunos que se eu desmaiar não é brincadeira. Eu recomendo de verdade você faça um negócio desse. Essa história daí que você estava comentando de ter sempre uma balinha e tal, foi algo que depois da cirurgia eu precisei ter, porque aqui... Não sei se está relacionado a isso, eu imagino que sim. Tem alguma coisa na cirurgia que você fica realmente meio que carente, digamos assim, de glicemia, que por vezes eu fico, saca, me tremendo, de verdade. É hipoglicemia, pode ter certeza. Tremedeira, sensação de mal-estar, tontura, quase desmaio mesmo. Pode ter certeza que é hipoglicemia. Aí eu preciso correr e tento comer alguma coisa. E assim, invariavelmente o que eu acabo precisando comer pra, sei lá, pra equilibrar o sistema de novo, sim, é uma barra de cereal, algo doce. Eu passei a carregar a barra de cereal por todo quanto lado que eu vou por causa disso. Boa ideia, é uma boa. Barra de cereal é uma boa porque tem a parte doce, mas não a gordura saturada. É uma ótima, ótima sugestão pra... Aí, já aconteceu mais de uma vez comigo na faculdade. Eu começo a ficar assim, eu corro, pego uma barrinha de cereal e é muito esquisito, porque aquela coisa, minha mão chega a estar tremendo, sacou? Eu abro a barrinha de cereal, dou a primeira mordida, a segunda mordida, vou meio que devoro a barra de cereal de uma vez só, e aí equilibro o sistema na hora. Sim, sim, exatamente isso. Pode ter certeza que você sofreu de acessos de hipoglicemia, meu querido. Pode ter certeza disso. Não duvido. Agora, mitos e folclores a respeito dos nerds gordos. Uma coisa, todo gordo é bonachão e divertido? A pessoa que fala isso é porque ela nunca escutou o Papo de Gordo e não conheceu o Flávio. É meio Azaghal. Pois é. Eu acho que não, acho que existem sim demais gordos ranzinhas, gordos, sei lá, mais escrotos. Acho que esse conceito de gordo bonachão não cola, não funciona. A maior parte dos gordos que eu conheço não é assim, gente boa, simpática, dá até muito gordo escroto por aí. Agora, como um todo, a gente está acostumado a associar gordo com imagem boazinha mesmo. Ah, é bonzinho e tal. Por que que você acha isso? Será que é porque gordura tá atrelada a uma imagem de prosperidade, de soberba, vamos assim dizer, ou não? Olha, provavelmente é porque gordos sorriem, não sei, talvez porque os grandes artistas, quando faziam os seus quadros lá na Idade Média e tal, fazia todo mundo gordo, e gordo era bonito, era beleza. Eu não sei te explicar necessariamente por quê. De verdade, eu acredito simplesmente que a relação foi feita em algum momento na cabeça de todo mundo, porque gordo é engraçado, porque comediante é gordo. Eu não sei explicar o que acontece. Eu sei que todo mundo passa essa imagem naturalmente. Eu sabia! A culpa é do Jô Soares. É como brinca o Jô Soares mesmo, né? Encontra com ele no avião, ah, porra, Jô, conta uma piada aí, entendeu? Tá parecendo necessariamente isso. E não é, não é. Eu acho que isso cai muito no estereótipo. Nem todo gordo é engraçado, nem todo gordo é feliz, nem todo gordo é piadista. Eu acho que a imagem do Rei Momo também colabora pra isso, assim, aquele gordo fanfarrão, brincalhão. Talvez o fato de que muitos gordos, eles usam desse recurso do humor, eles usam dessa questão de ser engraçado pra serem melhor aceitos na nossa sociedade, pode rolar isso também, acaba colaborando com essa imagem, mas eu acho que é só um estereótipo. Assim como existem magros bem-humorados, existem gordos rabugentos. Bom, e fora o Tanaka, que já participou duas vezes do Papo de Gordo, existem mesmo os magros de ruim? Com certeza, o que mais tem é isso. Que ela ainda é minha amiga, eu só não tenho mais contato com ela, então enfim. Bom, tinha uma menina lá de Amargosa, tá? Não vamos entrar em maiores detalhes. Sim. Que ela comia... A gente não vai entrar em detalhes não, tá, dona Mayra? Pode deixar que a gente não vai entrar em detalhes nessa história. Beijo na senhora, tá, dona Mayra? É um negócio impressionante, cara. Essa mulher, a gente saía pra ir pra rodízio de pizza, né? Toda a galera assim, do trabalho, a gente trabalhava junto, dando aula na escola. E ela comia, sei lá, a mesma quantidade que eu, praticamente. Vamos supor, se eu comia 10 fatias, ela comia 7 fatias. E era magra, magra, magra, magra, magra. Você concorda, então, com a teoria do Lúcio sobre universos alternativos? Com certeza, com certeza, com certeza. Eu acho que sim. Que vários desses magrelos por aí, eles têm realmente um vórtex espaço-temporal em seus estômagos que levam a comida para suas contrapartes e outra realidade, que essa contraparte é gorda. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que eu sou uma contraparte gorda de um magrelo por aí, sabe? Se ferrou, você caiu na realidade alternativa errada. Sacanagem, eu caí. Você tá no Flash Siders. Eu caí no Flash Siders. Porra, me lasquei, porra. E agora, a frase que eu mais odeio na minha vida, mas eu vou ter que te perguntar, Dudu Salles, se me perdoe se você também odeia essa frase. Só é gordo quem quer. Esse é o nome de um livro que eu li quando eu era adolescente, porque durante uma época virou moda de que a melhor dieta que existia era essa do só é gordo quem quer. Era um livro que ele dava dicas de como você ia emagrecer. Tinha um lance todo de fazer uns exercícios também, uma alimentação balanceada, porque só é gordo quem quer. É isso que vendia, que se você não quiser ser gordo, você não será gordo. Cara, eu acho tão subjetivo falar isso, porque parte do princípio que pra você deixar de ser gordo, basta você querer deixar de ser. Eu posso te garantir que se depender de querência, eu era um palito. Se depender de querência, cara, eu era pra estar morando na Etiópia. Cara, em teoria, se você querer muito alguma coisa, você vai conseguir. Não é isso que a Xuxa dizia? Acredite nos seus sonhos baixinhos. Uhum. Se você quiser muito, você consegue. Eu deixei de acreditar na Xuxa e nos duendes há muito tempo. Eu não acredito nem em duendes e nem na Xuxa. Pois é, em teoria isso deveria ser verdade, mas na prática não é. Não é só é gordo quem quer. Tem muita gente que gostaria de ser um pouco mais gordo e não é. Tem muita gente que gostaria de ser mais magra e não é. Não é só força de vontade, existem vários outros fatores. De repente a pessoa pode querer muito, mas tem um problema físico realmente que impede que ela emagreça. Tem problema de tireoide, pode ter problema realmente de absorção. De repente a pessoa... ela não tem problema físico, mas tem uma coisa psicológica que ela usa a comida como válvula de escape mesmo. Uhum. Então não é só querer deixar de ser gordo, você vai deixar de ser, não. Rola um tratamento, rola um processo físico, psicológico, espiritual, mental. Não é assim, não. Ninguém deixa de ser gordo só porque, resolvi, não seria mais gordo e pronto. Não funciona assim, não. Agora sim, querer deixar de ser é o primeiro passo. Sim. Você não vai conseguir jamais emagrecer se antes botar na sua cabeça que você quer emagrecer. Mas a partir dessa definição dessa passo inicial. Esse passo inicial, dessa decisão que você tomou, aí vem todo outro processo. Tá, ok, eu quero deixar de ser gordo. O que é que eu vou fazer? Primeiro você vai descobrir por que é que você é gordo, como é que faz pra resolver isso, por aí vai. Sim, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, pra terminar esse Paranerdia, que já tem uma boa horinha de brincadeira, aliás, tô gostando muito, eu tô falando que esse negócio de Paranerdia com convidado é muito bom. Tu já pagaste micos ou passasse vexame por conta de sua vida rotunda, meu caro Dudu? Que atira a primeira pedra, aquele que nunca fez isso, tem, né? Você tem algum bom caso aí de vexaminace, de problemas vexaminosos? Vale caso de quebrar cadeiras, que eu já quebrei várias. Vale, ué. Conta aí, conta um caso de quebrar cadeira aí. Cara, acho que todo gordo, em um momento ou outro da vida, ele começa a perceber que ele é gordo demais pra fazer algumas coisas, né? Então, assim, ao longo da minha vida, eu já quebrei tantas cadeiras por ser gordo demais, que hoje eu sou extremamente precavido, assim, pra sentar em qualquer lugar. Quando eu vou em algum barzinho com aquelas cadeiras de plástico, eu nunca sento em uma só, coloco pra evitar problemas. E é engraçado que até depois da cirurgia, quando eu já tinha emagrecido um bocado, eu continuava tendo esse tipo de precaução. Se por acaso eu não tivesse duas cadeiras pra colocar uma por cima da outra, eu sinto em uma só, mas eu fico de tal maneira que eu coloco minhas pernas meio que cruzadas pra baixo da cadeira pra ficar apoiando meu peso ali, pra eu jamais soltar todo o peso na cadeira, entendeu? Pra ficar sempre segurando um pouco do peso ali. Aí eu já quebrei a cadeira. Peraí, quando você fala botar duas cadeiras, é uma dentro da outra, uma por cima da outra. Aquelas cadeiras pra reforçar o... Cara, que eu não sei por que cargas d'água, quando você falou que ia usar duas cadeiras, eu imaginei, de repente, você sentando uma banda de bunda em cada cadeira. Não. Aí também já forçou a amizade. Nunca cheguei nesse ponto, não. Agora, normalmente, em ônibus, é normal. Eu sento numa poltrona, aqueles ônibus municipais, saca? De ficar andando na cidade mesmo. Que é aquela poltrona junto, conjugada e tal, de plástico. Ali é normal. O que eu sinto em um é que minha perna fica saindo pra outra. Aí não tem jeito. Quem senta do meu lado já sabe disso. Cara, agora... tem uma coisa em ônibus que me deixa possesso, cara. É o povo sentar e ficar te cutucando, ficar te empurrando. Porra, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça o quê, meu filho? Que me joga pela janela? Não dá pra você... Eu já estou do canto, não dá pra ficar mais no canto. Pelo amor de Deus, para com isso. Porra, pelo amor de Deus. Por isso, quando eu entro num ônibus, eu vou atrás do magrelo. Cadê os magrelos? Magrelo! Opa, vou sentar ali, que ali dá. Ali tudo bem, ali tá dando... Porque não dá, cara. Eu, uma única e maldita vez... Eu sentei do lado de um cara que não era gordo, imenso, Dudu, mas era um gordo igual a mim. Era um gordo, gordinho, iê-iê. Nunca mais eu sento do lado de um gordo. Cara, que foi uma tortura. Minha coluna ficou doendo o resto do dia inteiro. Que maldição. Você sentou do lado do cara ou o cara foi em cima de você pra ficar com o lado do... Não, porque o banco era daquele tipo que tem o braço do banco, ou seja, tinha o braço pra você apoiar o teu braço, né? O braço do banco, tô me fazendo entender? Aí aquele puto daquele gordo, não sei se por falta de vergonha na cara ou por sacanagem mesmo... Ele se esparramava na bodega da poltrona e jogava o meu corpo em cima do braço. Eu ficava praticamente com o meu fígado sendo fincado naquela bodega. Eu tinha que ficar meio torto de lado com a coluna para que meu fígado não virasse alvo de ferro, de braço, de cadeira, de ônibus. Então eu fiquei com a coluna toda torta e por causa disso com dor na coluna. É, tá rindo, pode rir. Eu ri muito desse dia. Acontece. Agora é localizar magro. Magro localizado. Ali é que eu vou sentar. Não sento mais perto. Aí o magro em questão deve ficar louco na hora que ele vai lá e você senta do lado dele, né? Não, mas eu não sou o gordo esparramento. Eu não fico me esparramando na cadeira. Eu sento quietinho na cadeira, eu fico na boa. Se for um magro razoavelmente magro... E eu, a gente senta tranquilamente, até fica um espaço para respeitoso entre a gente sem problema nenhum. Então tá. Continuando no assunto ônibus, quando eu pesava 133 quilos, uma vergonha que eu passei muito, não sei se você lembra disso, não sei se aí em Salvador isso aconteceu, que os ônibus antes eram uma, era tipo, tinha bancos atrás da catraca, bancos na frente da catraca. Sim. E a catraca tinha um espaço razoavelmente bom para você passar, não tinha problema nenhum. Aí depois, para evitar que a galera andasse de ônibus de graça, eles inventaram aquele curralzinho, que era um caminhozinho para você seguir para a catraca. Não tinha mais bancos atrás da catraca. Você, você chegou a pegar isso aí, Salvador? Cara, eu passei uma vergonha do cacete, porque quando eles instalaram essa porra desses curralzinhos nos ônibus, eles não mediram para pessoas gordas, eles mediram acho que nem para pessoas magras aquela merda. E o espaço entre o curralzinho e a catraca não dava pra nem um magro passar, quanto mais um gordo. Eu fiquei preso na porcaria da catraca do ônibus. Eu fiquei preso, que tiveram que me levar pra garagem do ônibus pra poder me tirar. Não tirava, eu não saía dali nem a porrada, Dudu. Quase que tiveram que desatarrachar a porra da catraca, da ferragem do ônibus, pra poder me tirar dali, cara. Quase, mas foi muita vergonha. Eu nunca senti tanta vergonha na minha vida, cara. Eu nem sei porque que eu tô contando esse papo. Não, ficar preso em catraca, vai lá, agora. Ficar preso em catraca pra não ter que te levar pra garagem pra tirar, realmente é o auge da vergonha ali. Não dá pra ficar pior que isso, não. Mas o erro não foi meu, o erro foi do filho de uma boa mãe, que eu não gosto de xingar aqui no Paranerd, mas ele é, agora eu vou ter que xingar, ele é o filho da puta que projetou a porra desse curralzinho, que não fez isso pra gente, não fez isso pra seres humanos, ele fez isso pra habitantes da Etiópia. E a porra dele fez isso, ele já fez pensando assim, de sacanagem. E eu vou fuder com os gordos. Vai ter um gordo, filha da puta, que vai ficar preso nessa porcaria dessa catraca. Cara, eu já fiquei preso em catraca de ônibus, mas eu nunca precisei ir pra garagem, não, cara. Foi aquela coisa de travou ali, dou um passo pra trás e passo pra frente e consegui passar, entendeu? Nunca rolou isso de ficar preso, Pedro, de verdade, não. Você é mais gordo do que eu, né, Costa? Nunca passei tanta vergonha na minha vida, cara, mas eu já volto. Qual a tua altura? A minha altura é 1,77. Eu só sou um pouco mais de 10 centímetros mais alto que você, então não, você não seria baixo bastante a ponto de ficar travancado, porque é uma coisa que eu sempre fiz pra passar em roleta, como eu sou muito alto, eu nem me estico assim na ponta do pé pra que a minha barriga fique totalmente por cima da roleta. Até que hoje em dia não tem mais condição, porque a roleta tá na altura do peito já não tem. Sim, mas não foi meu caso, não. No meu caso, inclusive, essa catraca já era uma catraca de na altura do peito. Uhum. Por isso não tive essa possibilidade de passar a banha por cima da catraca. Não deu. Tive que ficar preso, meu. Foi vexame até dizer chega, meu Deus do céu. Ok, isso foi divertido. Ah, obrigado. Eu sabia que você ia se divertir com essa. Eu tava guardando essa pra ver você rir. Agora eu vou dar uma de momento mimimi do Nerd Master. Agora que eu vou me fuder, porque eu vou ter que editar essa porra. Eu vou ter que arrumar sonzinho de pi pra botar nos xingamentos, porque eu não gosto que o Paranerdia fique com xingamento. Ah, você bipa palavrão, é? Não bipava até agora porque eu me controlava, mas dessa vez eu não pude me controlar, não. Vou ter que bipar os palavrões. Você se fudeu legal, porque eu falo palavrão pra caralho. Se preocupe não, que eu bipo tudo. Aliás, tem que só arrumar um bip ainda, porque eu ainda não tinha arrumado um bip. Mais algum conto vexaminoso ou podemos encerrar por hoje? Não, podemos encerrar por hoje. O meu conto mais vexaminoso que eu tenho, eu já contei no Papo de Gordo. Se quiser, eu repito aqui, mas... Ah, repete, por favor. Faça esse favor pra mim. Olha, o conto mais vexaminoso que eu tenho, assim, pagando altos micros com gordo... por ser gordo, foi quando eu quebrei uma vez uma carteira no meio da minha sala de aula. Eu tava tendo aula de química com um professor chamado Valença, e esse professor ele era famoso por ser mal, mas não mal no sentido de ser um mau professor, é mal de ser escroto, saca? De você ter medo dele. Era aquele professor que quando ele tava dando aula, ninguém tinha coragem de falar nada, porque ele escaldava mesmo, assim. Eu lembro que uma vez Tipo o professor Girafales comparado com o seu Madruga? Não sei se eu vou conseguir fazer essa referência, assim, porque esse professor, ele era muito inteligente, mas ele era muito impaciente. Uma das coisas que ele mais alegava é que o problema da educação no Brasil hoje como um todo é que todo mundo nivelava por baixo, e ele odiava a ideia de nivelar por baixo. Ele era, tem que nivelar pelo alto, então não era pra nivelar pelo pessoal que não entendia, era pra nivelar pelo pessoal que entendia e todo mundo que alcançasse lá. Eu lembro que uma vez o menino fez uma pergunta para ele assim no meio da sala, né? Professor, falando sobre a questão de peso atômico, professor, eu achava que o peso atômico de hidrogênio era 1 grama, porque se era 1, era 1 grama. Aí ele virou com aquela impaciência: minha filha, se o hidrogênio tivesse peso atômico de 1 grama, toda vez que você fosse tomar banho, você morreria soterrada, porque a água tinha que falar assim, se exaltando, só que chegou, lançava as veias a pulsarem no rosto dele. Então todo mundo tinha mau medo, assim. Era um ótimo professor, foi o melhor professor de química que eu tive em toda a minha vida, mas ele era assim de você ficar com medo dele. E aí rolou uma vez na aula dessa, eu sempre sentava no fundo da sala, porque as carteiras eram uma carteira que ela era de plástico, a parte do assento era uma peça única de plástico, meio arredondada assim, a lado, e braço que era de madeira. Normalmente eu sentava no fundo da sala, eu pegava a minha carteira, encostava na parede e eu ficava com o rosto apoiado na parede, porque eu não confiava de verdade em ficar recostado naquele negócio de plástico, que eu achava que não ia aguentar meu peso. Então eu sempre sentava no fundo da sala. Nesse dia, sabe lá por que cargas d'água, eu resolvi sentar no meio da sala. Putz, o teu sentido de aranha não tocou nessa hora? Não tocou. Infelizmente não. Eu não percebi, eu não contava com a minha astúcia. Aí, como todo adolescente se preza, eu não sento na cadeira, sei lá, corretamente, coluna retinha, porra nenhuma, tem que sentar quase deitada na cadeira, né? A graça é essa. E tô eu, assim, no meio da aula, sentado na cadeira, meio que escorregando, quase deitado já, e do nada a cadeira estoura, não aguenta meu peso. Então ela parte bem no meio, aqui na altura, onde separa do que seria o lugar pra você sentar mesmo e do encosto. E aquele barulho, cara, parece barulho de bomba. Pá! Todo mundo, todo aquele... Olha, assustado assim e tal, aí encosta a minha cadeira, cai no chão. Eu não caí no chão, porque na hora que ela estourou, eu projetei meu corpo pra frente, então eu não caí no chão, continuei sentado na cadeira, mas aquela cara de desespero, né? Na hora que as pessoas entenderam o que tinha acontecido, todo mundo olhou pra mim e viu parado aquele gordo assustado no meio da sala, olhando pra um lado e pro outro, assim, tenso. Olharam pro professor, ninguém teve coragem de dar risada, todo mundo olhou pro professor com medo. Aí o professor olhou pra mim, Valença, assim, a sala tinha meio que um palco, né, tipo um púlpito onde ele ficava pra dar aula. Ele chegou, olhou pra mim, ele esboçou um sorriso, ele não riu, ele só chegou no cantinho da boca e esboçou um sorriso. Foi o bastante pra sala inteira entender que podia rir, e aí, cara, foi uma gargalhada insuportável, velho. E aí nesse momento apareceu você com aquela carinha. Pois é. Por aí, velho, por aí. Até então eu tava na ilusão de verdade de que a galera ficaria com receio de rir dele. Mas foi muito legal, porque tipo assim, foi um minuto de tensão, sacou? Entre estourar a cadeira e todo mundo rir. Que ninguém teve coragem de rir antes de, sei lá, o professor autorizar a risada. Aí nessa hora alguém lá do fundo da sala passou a cadeira inteira pra mim e tal, não sei o que. Aí eu fiquei morrendo de vergonha nesse dia, mas eu tive cara de pau bastante pra levar na boa, pra rir do fato. Tá na hora do intervalo, quando o pessoal veio fazer piada comigo. Aí eu mesmo já fiz piada junto e tal, não sei o que, papapá. Foi tranquilo, eu superei numa boa. Bom, podia ter sido pior, tu podia ter ido junto com a cadeira aí, ia ser um mico completo, né? Com certeza, mas se eu caísse com as pernas pra cima ainda, pelo amor de Deus. Com essa, eu acho que a gente já encerrou por hoje. Acho que a gente já deixou bastante informação para a galera a respeito de como é a vida de um nerd gordo. Dudu, meu querido, muito obrigado pela tua participação. Eu sabia que você ia ser um convidado da pesada, sem trocadilhos. Sem trocadilhos, mas eu sabia que você ia ser uma pessoa que ia engrandecer muito para a Nerdia. Eu te agradeço mesmo de coração. E você pode ter certeza que eu sou um ouvinte, um fã ferrenho do Papo de Gordo. Valeu, meu velho. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aí. Tem essa, eu adoro participar do podcast dos outros. O pessoal que me chama de arroz de festa. Mas é que eu acho legal mesmo participar, interagir, conhecer mais gente. Se eu entrei para a podosfera, digamos assim, através de um negócio chamado JabbaCast, que o Jabu e o Esquilo fizeram na época do Falecast, que era basicamente um bocado de de podcasters juntos conversando. Então eu acho legal interagir com outros. Eu acho muito interessante que essa, a geração atual de podcasters, todo mundo já faz isso desde o princípio. Então, assim, a galera já se conversa mais, já participa mais uns dos outros. Eu acho isso muito, muito interessante. Eu queria mesmo que essa integração pudesse ser ainda maior, para que eu deixasse de ser o Arroz de Festa, que todo mundo se tornasse Arroz de Festa no podcast dos outros. Eu acho muito legal isso. Não, mas com certeza. Você pode ter certeza que outros convites para outros Paranerds que não sejam sobre assunto de gordos acontecerão no futuro. Pode chamar que eu virei com toda certeza. Queridos ouvintes, por hoje é só. Vida longa e próspera. Saído virtual. Nunca confie num retrato. Nem tudo é como a gente vê. Nunca confie num retrato. A imagem mente pra você. Fotos nem sempre são fatos. Nunca confie num retrato. Ou não. Fotos nem sempre são fatos. Nunca confie num retrato.